ho, ho, ela tem é uma só. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, ela tem é uma só. Todo mundo! A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata, o sapato é da irmã dela. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, o sapato é da irmã dela. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, o sapato é da irmã dela. A barata diz que tem. A barata diz que usa só perfume da Avon. É mentira da barata, ela usa Detefon. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, ela usa Detefon. Ha, ha, ha. Ela usa Detefon. Ela usa Detefon.